E que nós temos uma peculiaridade que temos várias formas jurídicas e vários modelos, né, de empreendimentos e várias ações. Então, às vezes fica muito confuso, né? E a legislação também está mudando sempre em um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí, qual que é a nossa proposta? É justamente atender as necessidades. Não adianta eu vir falar de uma coisa que não vai atender vocês, né? Então, qual que é a nossa sugestão, né? A gente preparou, sim, tem um monte de slides, mas assim, sabe que a linguagem jurídica é importante, né? E nós estamos aí, acho que 13 anos trabalhando na área, e a gente sempre tenta passar de uma forma diferente, mais simples, né? Não precisa ser, de fato, não precisa ser essa coisa difícil. A linguagem tem que ser simples para todo mundo. Então, a gente tenta passar dessa forma. E aí, o que que eu sugiro? Nós montamos as questões básicas para a gente saber quem é quem, aonde vai pagar. De repente, a gente pode até levar muitas dúvidas ao longo dessa apresentação. E aí, no final, a gente deixa um período grande só para as dúvidas. Essas dúvidas que tem aqui, essas dúvidas que pode surgir de alguém que tem um empreendimento aqui. Então, de repente, não foram contempladas, a gente não conseguiu falar ao longo da apresentação. Tudo bem? Tá ótimo. Eu preciso falar sobre as outras fases, isso é muito importante. Agora é o momento de sensibilização, que vai ter várias oficinas em várias regiões. E dependendo de como for, a gente tem um número limitado, né, de formalizações que a gente vai poder fazer. Então, é bem, saindo daqui, vocês comentam, vocês estudarem sobre essa questão de formalização e decide. A gente quer montar uma associação, ponto da Coifeira, vamos supor. Para quê? Para poder ter cessão de uso, para poder comercializar. Aí, se não me engano, são 10, né? 10 são de diversidade, né? Aí tem uma fase que seria o plano de viabilidade para entender se de fato é viável montar esse CNPJ, se ele, eu monto para durar 3 meses porque não vamos conseguir pagar contador, não vamos conseguir ter a manutenção. Então, tem também esse segundo momento, que dependendo de como for a discussão, vai ter essa possibilidade. Claro que é limitado e sem saber que a rede é enorme, né? Então, pode ser que tenha tipo 200 e aí vai ter que ter algum tipo de critério de valor. Mas existe essa possibilidade. Trabalhar até as 15h30 na tua apresentação, ter até as 4h para a gente abrir. Aqui é um escopo de tudo que nós podemos discutir. Vocês podem ver que tem uma gama de situações que envolvem os empreendimentos, né? Então você envolve desde o jurídico, desde que você fala com a pessoa física, a pessoa jurídica, o que a gente implica a questão de eu estar na informalidade ou não, né? Como eu avanço isso, quais são as minhas responsabilidades também estando na informalidade. Tem uma série de leis, tem lei nova da cooperativa de trabalho, tem a lei da cooperativa social, tem o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que as cooperativas, inclusive as sociais, foi bem contemplado nesse marco regulatório. E, enfim, e até diz quais são os instrumentos que eu utilizo. Estatuto, contrato social. Ah, agora para me adequar à lei X, eu tenho que fazer uma alteração? Pode sim. E quais são os meus direitos enquanto pessoa física dentro lá da empresa, do MEI, da associação, da cooperativa? Né? Então, tem tudo isso. Mas, tentando ser bem direto, vamos lá. Primeira coisa, para a gente montar um empreendimento, nós temos que... Por que a diferenciação entre as duas pessoas, pessoa física e pessoa jurídica? Toda pessoa se caracteriza pela capacidade de exercer, ter e exercer direitos. É isso? Posso comprar, posso